Nós estamos em estreita comunicação com os médicos do Centro de Saúde de Oliveira do Hospital, inclusivamente sempre que há falhas do SAP, falhas estas da responsabilidade da empresa que devia lá colocar os médicos, os nossos colegas, os médicos do próprio Centro de Saúde fazem a comunicação à Ordem muito bem, e a Ordem, por sua vez, comunica à ARS, que é responsável por esta empresa, porque foi ela que fez o contrato com esta empresa, e comunica ao Ministério da Saúde aquilo que está a acontecer. E devo dizer que aquilo que está a acontecer é absolutamente vergonhoso, já que isto é um problema que dura há vários meses, até para não dizer há anos, as dificuldades que atravessa este Centro de Saúde, mas neste caso em concreto, aquilo que está a ser pedido aos médicos do Centro de Saúde é algo de absolutamente desumano. Portanto, a Ordem está ao lado dos médicos nesta decisão? Mas está ao lado completamente na defesa do interesse dos doentes que necessitam deste Centro de Saúde. E eu vou dar um exemplo. Ainda hoje de manhã nós recebemos um e-mail de um médico do Centro de Saúde que teve a fazer noite e que, chegando de manhã, devia ser rendido por um colega da empresa e não foi. Mais uma vez, a empresa falhou. E devo dizer que desde o início do ano isso tem acontecido pelo menos umas 4 ou 5 vezes. Doutor, mas não é grave que a partir de segunda-feira deixe de haver também serviço de urgência, ou seja, o serviço de atendimento permanente em Oliveira? Aquilo que é grave é que quem tem que arranjar os recursos humanos necessários para que o SAP possa funcionar plenamente, não o tenha feito atempadamente. Repara, os médicos que estamos a falar são médicos que trabalham no Centro de Saúde e que têm um fecheiro de doentes, que têm consultas marcadas, que têm a sua atividade no Centro de Saúde, e sempre que não são rendidos por outro colega da empresa, sempre que a empresa não cumpre com os seus compromissos, esses médicos não vão poder atender as consultas que já estavam marcadas com os utentes. Muito sempre bem. Que o médico de manhã não é rendido, ele não pode fazer a sua atividade normal no Centro de Saúde. Esta é então uma forma de se pressionar a Administração Regional de Saúde para que resolva este problema. O Dr. Carlos já falou com o Presidente da ARS após esta tomada de posição. Há conversações? Qual é, nós, que é o ponto de situação? A Ordem dos Médicos, em 15 dias, mais ou menos, enviou meia dúzia de ofícios a pressionar a ARS do Centro para resolver esta situação. Ontem eu próprio tive uma conversa com o presidente da ARS do Centro, no sentido de arranjar soluções para esta situação ser urgentemente resolvida. Há aqui um problema que é um problema grave, há um problema de exaustão dos profissionais. Neste momento os médicos do Centro de Saúde estão a trabalhar muito acima do seu horário de trabalho normal, isso tem um impacto sobre a sua atividade, e quem fica aqui, digamos, prejudicado, obviamente são os doentes da área de Oliveira do Hospital, são os utentes da área de Oliveira do Hospital. Quem tem responsabilidade nesta matéria, nomeadamente a ARS e o Ministério da Saúde, tem aqui uma solução de emergência para resolver. E o que é que lhe foi transmitido da parte do Sr. Presidente da ARS? Foi transmitido que estão a ser feitos todos os esforços, foi pedido ajuda à Ordem dos Médicos, obviamente que a Ordem dos Médicos dá toda a ajuda que puder dar para resolver este problema, mas esta responsabilidade é uma responsabilidade do Ministério e da ARS, que tem que resolver com muita urgência. Doutor, na sua opinião, o porquê de haver tanta resistência da parte dos médicos para virem prestar serviço ao Oliveira do Hospital? Ouça, não há resistência da parte dos médicos a virem prestar serviço. Há um contrato que foi feito com uma empresa. Essa empresa tinha a responsabilidade de colocar clínicos para fazerem a sua atividade no SAP de Oliveira do Hospital. E esta empresa não está a cumprir com o contrato que assinou com a ARS. Eu tive a oportunidade de ver a escala do mês de janeiro, a escala da empresa, e a escala que a empresa apresentou é uma escala com imensas falhas, imensos buracos. Portanto, a empresa não está a cumprir com aquilo que se comprometeu. A empresa que foi contratada pela ARS do Centro é absolutamente incompetente para cumprir com um contrato que assinou com a ARS. O que a ARS do Centro tem que fazer é imediatamente romper o contrato com essa empresa e arranjar os dispositivos certos e corretos para poder lá colocar médicos.